Exercício 1.6. Alice, Sara, Lena, Bia, Cecília, Carlos, Clara, Davi, Dina, Elma, Amélia, Denis, Jorge, Felipe, Glória, Geraldo, Helena, Irene, José, Kátia, Lúcia, Alba, Marcelo, Maurício, Joaquim, Amparo, Neuza, Ivan, André, Olga, Sônia, Paulo, Pedro, Quirino, Henrique, Rogério, Ferreira, Nara, Marcos, Silvia, Cássia, Marisa, Thaís, Tomás, Albertina, Ubaldo, Valéria, Wilson, Walter, Xavier, Máximo, Alex, Exupério, Yuri, Zuleika, Suzana, Beatriz, Ana, Sandra, Luan, Bento, Jacinto, Afonso. Assunção.